barra deu e levo entre outros tais. Porque não assinei nada, nem promessas fiz. Ouvi nicho sem disco, com cassetes de aprendiz agora. 05, tô mais forte, depois de 8 anos. Wegmans fogem pro coito, tão mas será que o puto Manus mudou assim então? Depressa e afinal foste tu que não evoluíste e estás a ver que a solução é te juntar a quem te apoia e me pôr no chão. O pior é que não temo, tô com força de sanção, pronto a segurarmos paredes de betão. Ou algo que tu penses suficiente ser obstáculo para me pôr a tremer. Mas nada, eu nada tenho a perder. Eu sou mais que vencedor, não sei se estás a entender. Nada abstrato, aquilo que trago, este dom é algo que estás incapaz de tirar. Nada, mais nada é suficiente. Esta honra que eu preciso para poder ir em frente. Por isso desisto, boy, não vale a pena querer pôr na frente, porque eu não tenho nada a perder. Venham mais, venham todos, venham 10 ou 100. Eu não paro por opção de ninguém. Deixa-me em paz, aqui estou bem, aqui vou estar. Eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. Rookie do ano, Blue Canex, elemento 1. Nova escola, elemento 1, esquadrão 1. Não discordes com um lugar que nunca foi aclamado. Não é ser arrogante, é só senso comum. Ou agora pedes assim, se posso ou devo. Tipo uma carta escrita após leres o que escrevo. E esperar que a maioria diga ya ya acho. Que na verdade quem tem bombado é Sir Scratch. Peço desculpas e rasgo, não necessito play ou escudo. Só pela carta até carimbo da fute. Vejo agora interessado, mas dispenso o interesse. Melhor bem acompanhado do que sozinho com vocês. Nada, eu nada tenho a perder. Eu sou mais que vencedor, não sei se estás a entender. Nada abstrato, aquilo que trago, este dom é algo que estás incapaz de tirar. Nada, mais nada é suficiente. Esta honra que preciso para poder ir em frente. Por isso desisto, boy, não vale a pena querer pôr na frente, porque eu não tenho nada a perder. É mesmo assim, boy. What? Sam the Kid. Baixo. Casal de sombras, boy. Dubs. Fakes in a hot furnace. Fuck off. Nada, eu nada tenho a perder. Eu sou mais que vencedor, não sei se estás a entender. Nada abstrato, aquilo que trago, este dom é algo que estás incapaz de tirar. Nada, mais nada é suficiente. Esta honra que preciso para poder ir em frente. Por isso desisto, boy, não vale a pena querer pôr na frente, porque eu não tenho nada a perder. Fuck off. Flinging fakes in a hot furnace. Fuck off.